Conte comigo quando não tiver ninguém. É o teu brilho que me faz sempre além. Me olhe, repare a linguagem, desejo, meus versos, um gesto, sorriso, cortejo. Conte comigo sempre pra te proteger. Eu sou cobertor num dia frio pra te aquecer. Um laço, um encaixe, dois corpos, um beijo. Milhares de poros são um por inteiro. As cores de um belo dia pinto a paz. Meu pensamento reflete o que eu quero mais. Conte comigo quando não tiver ninguém. É o teu brilho que me faz sempre além. Me olhe, repare a linguagem, desejo, meus versos, um gesto, sorriso, cortejo. Conte comigo sempre pra te proteger. Sou cobertor num dia frio pra te aquecer. Enlace, encaixe, dois corpos, um beijo. Milhares de poros são um por inteiro. As cores de um belo dia pinto a paz. Meu pensamento reflete o que eu quero mais. Ser tuas mãos se estiver tateando o escuro. Seus olhos que enfrentam o clarão absurdo. Ser teu chão. Ser presente que sempre vislumbra o futuro. Tua estrada, teu rumo, teu porto seguro. Ser teu chão. Que ensinam a crescer. Ciúmes, vaidade, orgulho, soberba. Desvio os caminhos, nos tornam uma presa. Dos obstáculos que temos pra vencer. Sou um instrumento que vai sempre oferecer apoio, sustento, a rima, um eixo. Ser duro, ser doce, depende do momento. As minhas dores, elas não existem mais. Meu pensamento reflete o que eu quero mais. Ser tuas mãos se estiver tateando o escuro. Seus olhos que enfrentam o clarão absurdo. Ser teu chão. Ser presente que sempre vislumbra o futuro. Tua estrada, teu rumo, teu porto seguro. Ser teu chão.